novinha que desce, desce, desce. A novinha que não sentou. Senta pros novinhos com carinho e com amor. Vai novinha que desce, desce, desce. Vai novinha que é diferente. Ela desce, sobe, enlouquece a tua mente. Ela desce, ela é sobe. Ela desce, ela é sobe. Ela desce, ela é enlouquece a tua mente. Ela desce, ela é sobe. Ela desce, ela é sobe. Ela desce, ela é. Vai novinha que é diferente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, ui, desce novinha. Ela chegou na balada com vestido sensual. Ela dança, ela rebola e os novinhos passam mal. Ela desce até o chão com o som do funkadão. É o MCDN Brasil cantando no batidão. Ela desce, ela sobe e enlouquece a tua mente. Tem novinha que é santo, tem novinha que é quente. Ela incita, ela provoca, ela faz o movimento. Ela desce, ela olha e vai dançando no talento. Ela é sobe, ela desce, ela é sobe, ela desce, ela é enlouquece a tua mente. Ela desce, ela é sobe, ela desce, ela é sobe, ela desce, ela é. Vai novinha que é diferente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, toma, toma, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, ai, ui, desce novinha.